πίστον 0. Δίποτε κουβάλλα και το θέλω στο 4. Decolou 4-4, chame controle 119-35, boa noite. 135, obrigado, boa noite. 35, tá. Confirmado. 3520, boa noite, contato radar, submatei 190, saída PUCA. 90 da PUCA, 3520, tá. Falar o vento de uma centena, 4 nós, 1805. A linha da coluna 01805. No 714, autorizado ingresso Juliette, portão número 5. Decolou os 47, chama agora o controle em 119-35, boa noite. Boa noite, 1935 com 805. Controle Salvador com 1805, decolado na sua escuta, passando em 700 pés. 119-35, feira. Tá ok, obrigado, 1935. Com 805, decolado 2000 pés. 805, boa noite. Contato radar, submantém a 370, saída PUCA. 370 na saída PUCA, 805. Alpha Romeo 1911, call Brazilian Standard Frequency 127.3, if enable 123.0. Alpha Romeo 1911. chama Recife agora, 12685, alterne 12545, tá 3064, boa noite. Chame Recife, 12685, boa noite. 12685. Controle Salvador, Tata Romeu Lima, Romeu Romeu, passando 90 em descida, receita no 50. Sente da Bravo, boa noite. Boa noite, Lima Romeu Romeu, identifique, chegada Mari, desça 050 para o Editap. Chegada Mari, desce 050 pro Adi, confirma? E tá, Lima Romeu Romeu. Tá, correto. Bravo, receive it. Sound 370, Skok Ident. Clear the matter arrival, descend to 060. 060, chame o Centro Recife, 2685, boa noite. Boa noite, Centro Recife, 2685, vou 805. Mais 2085, alterne 12545. 606, atualização Marcel 350. Prepare pro Caracaju, aguarde cópia no 606. 606. Cópia 9,5. O no 606 tá pronto pra cópia? Pronto, cópia, agora o 606. Maceió 350, Aperuísco 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119,35. Código transponder 5161 no gol no 606. 350 para Maceió. Aperuí 58 na Puca, Aracaju, decola pela 90 com curva esquerda, 1935, controle, transponder 5161 no gol no 660, no 606. Salve, pronto para puxa, acionamento no 606. Ué. 1896, cópia. Prossiga, gol no 896. João Pessoa 370 autorizado, Aperuísco 58. Até Recife após direto, decola a pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35. Seu transponder 5533. O voo no 896. Autorizado nível 370, correto disponível para João Pessoa, via Aperuísco 58 Recife, quando após direto, João Pessoa. Controle de saída em 119, decimal 35, aciona no transponder 5533, vou no 896. Correto, informe pronto para posicionamento, vou no 896. Vamos lá, 96. O número 06 é o senhor voltando? 606. Corrija o seu transponder para 5531. 5531, vou no 606. 050 pro Editap. 050 pro Editap, dando freio, zona 70. Controle Salvador, boa noite, azul 4062. Passando 170 para 150. Azul 4062, boa noite. Identifique, chegada Mari, desceu 060. Chegada Mari, desce para 060, azul 4062. Velocidade de cada? No momento 270 nós, azul 4062. Sente, é o número 3, NC redução para 2209. É 220 nós, azul 4062. Controle Salvador, muito boa noite, eu sou Batango, Luiz que traz o voo, mantenha 075, controle Salvador, está passado 70 metros. Sente, Whisky Bravo Zulu, mantenha 5.0075, reponte ponto para a descida. Acione o código 5523. Ok, 5523, vai chamar para a descida Whisky Bravo Zulu. 3170, reaching flight level 050. Roger, taxi 170, descent to 2000 feet, altimeter 71013, report establishment localized course. Roger, 2000 feet, QNH 1013, report established down 3170. Lima Romeu Romeu Torre 198, decimal 612, boa noite. 18.6, confirma? 18.6, correto. Tá. Boa noite. Cuca, Foz Aracaju, controle em 11935 e o transponder 5534. Tomado 230 para Aracaju, via Golf 67, Cuca, Aracaju, na subida com curva esquerda, pós 1935 é o controle, 5534 é o transponder, gol 1714. Correto. Obrigado. Corre o gol no 606, solicita acionamento na posição. Acionamento na posição, senhor, autorizado. Some para o posto, gol no 606. Pode lá, chamar para o posto, gol no 606. Corre, Vapa Romero, Ivan Romero, Ivan, boa noite. Passando externo, estabilizou? Visão. Boa noite, Lima Romero, meu reporte, sem embaixo travado, senhor. Preparado, Romero. E para ingressar no corredor Interlagos, desça para 2.500 inicialmente. 1.013 é o ajuste. Que ajustado 1013, inicialmente para 2.500, patrulha de Paripa, ingressar por Interlagos, Suíço e Brasil. Romeu, confirme, trem baixo travado, senhor. Baixou, travou agora, Lima Romeu. Lima Romeu, Romeu, autorizado pouso, pista no zero, vento de 090 graus, 059, ajuste no 013, cabeceira no zero, deslocado em 90 metros, Lima Romeu, Romeu. Sente, cabeceira deslocado em 09 metros. Autorização pushback e acionamento. Portão 3 aprovado, senhor. Chame táxi 1896. Chamará táxi, 1896. Azul 4062, quer vetor para perder altitude, comandante? Aí iniciou a descida, está aumentando a razão agora, o 4062, e solicita o RNAV. Ok, Caso tenha condições, está autorizado o serviço 366, descendo para 2.500 pés. São 2.500 pés, 4.062. Taxi 170 established on final approach, possible 1.700. 2170, call Salvador Tower, 118.6. Good night. Good night, thank you. O Azul 4062 reduz para 1809. 1809, 4062. 3170, establish on final approach. Good evening, 3170, having sat in final, QNH1013. Continue approach, report when you have landing gear down and locked to runway site, 3170. Landing gear down and locked to runway site. 3170, wind is 020 degrees, 02 knots, QNH1013. Be clear to land runway 010, 3170. Clear to land runway 03170. Papa Tango, informe, confirme. Permissão para girar os reatores na remota 12, em marcha lenta. Já coordenou aí com o pessoal da Infraero? Já foi avisado já. Ok, estamos cientes. Ajuste do altímetro a 1013, temperatura de 25 graus. Positivo. 30. Salvador Tower, 3170. Go ahead, sir. Okay, Mr. First 90 meters out on runway 10. That's right, sir. The threshold is displaced in 90 meters. Only the part which is lightened. Lights indicate where the runway begins. Thanks. Senhor, mantenha a posição da Juliette aguardando para ingresso. Estou aguardando o táxi da aeronave para permitir o senhor entrar, ok? Vou no 896, pronto para o táxi, 3 horas mais 20 minutos. Alternamos Fortaleza com 97 a bordo. Obrigado, com 896, autorizado até o ponto de espera pistão 0, Indy Alpha, ajuste no 0 no 3. Ponto de espera pistão 0, chame pronto para a decolagem no 896 da Gol. Quando no ponto de espera, chamaremos quando pronto, do no 896 no 093. 545, boa noite, voo, montar 070. 3 Natal, 109, o PAB. 14062. Juliette Alfa, 1-0 no 3, que nem H. Ponto espera, pista no 0, chame pronto para decolagem no 606. Mas Juliette Alfa, ponto espera, chamará pronto, agora 606, 63. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062, final da 10. Boa noite, Azul 4062. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Reporte quando tem embaixo checada avistada, senhor. Ativo, já está abaixo travada, Azul 4062, aguardando. Obrigado. Country 170 on the ground at 09er. Vacate the runway in the next intersection to your right and taxi via Alpha. Hold short of taxiway Juliet on this frequency, sir. Your frequency via Alpha and hold short. Stand 3170. Okay, hold short of Juliet, sir. Roger. Romeu, guarde para... passagem do Delta Generation da Gol, agora taxiando à sua esquerda, após a passagem do mesmo, autorizado a ingressar na parte principal, contornar o mesmo, reporte para ingresso, taxi em Lima, Romeu, meu. Azul 4062, vento de 060 grau 03, nós, ano 03, QNH, tem pouso autorizado, pistão no 0, azul 4062. Pouso autorizado, pista 10 azul 4062. Torre Gol 1896, mantendo no ponto de espera, pista 10, vestindo aeronave nacional. Vendo no 896, após a passagem do tráfego que pousa, o Embraer na azul, autorizado a linha manter pista 10, Gol 1896. Após o pouso da aeronave da azul, a linha mantém pista 10, Gol 1896. Cleared by Alpha and Juliet to gate 02, member. Alpha and Juliet to gate 02, time 3170. Vigilante da Papa de 2054. 3, 1, 3, 5, 0, 3, 5, 1, 2.